te louvar. Foi que eu nasci para te exaltar. Eu estou aqui, aqui, Senhor, para te louvar. Foi que eu nasci para te amar. Eu estou aqui. És o meu refúgio, minha habitação. És o meu escudo, minha proteção. És o meu refúgio. Tu és minha habitação. És o meu minha proteção. Para te louvar, foi que eu nasci para te exaltar. Eu estou aqui para te louvar. Foi que eu nasci para te amar. Eu estou aqui. Meu refúgio, minha habitação. És o meu escudo, minha proteção. Escuto minha proteção para te louvar. Foi que eu nasci para te exaltar. Eu estou aqui, aqui para te louvar, Senhor, para te exaltar, para te amar, para te louvar. Eu estou aqui.